sobre mim a mão do Senhor. Levou-me ao vale em sua visão. Ossos secos, tão numerosos estão, mas a tua voz traz a transformação. Ó Senhor, fazer viver, Espírito vem, sopre aqui, tua palavra, poder sem fim, nós somos teu povo. Profetizei como me ordenou. Os ossos se juntarão, um clamor. Nervos e carne, vida renasceu. Um grande exército, o teu amor. Ó Senhor, fazer viver, Espírito vem, sopre aqui, tua palavra, poder sem fim, nós somos teu povo, vem nos unir. Eis que abrirás a sepultura, volta a tua luz, um concerto de paz, eterna cura, teu santuário entre nós, Jesus. Ó Senhor, fazer viver, Espírito vem, sopre aqui, tua palavra, poder sem fim, nós somos teu povo, vem nos unir.